Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim. Você é o sonho lindo que sonhei pra mim. Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim. Você é o sonho lindo que sonhei pra mim. No trabalho, em casa, eu tô ouvindo. É que eu queria tanto que você ficasse, que ao invés de me soltar você me abraçasse. Dá só mais um pouquinho desse amor cigano que segue me iludindo e eu acreditando. Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Tirou meu chão, me levou do colchão e fez acampamento em outro coração. Coração cigano, cigano, segue me enganando, mudando de cheiro em cheiro, de beijo em beijo e aqui no meu olhar morando. Oh, coração cigano, cigano. Já sabe se manda mensagem lindo. Me leva pro céu lá de cima, me joga esse amor cigano, caminho sem voltar. Fazer o que se ela roubou meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Tiro meu chão, me levou pro colchão e fez acampamento em outro. Meu Deus, colocou numa só tanta beleza. E se eu chego à toa e vou tirando a roupa? Se eu disser que não quero rir, que essa piada é boa. Daqui é pra tocar no fundo dos corações. Cê tá ciso do acordeão. Se eu tivesse digitado o que eu queria ter digitado, se eu tivesse enviado o áudio que eu tinha gravado e não tivesse deletado, talvez a gente estaria nesse exato momento deitado na cama fazendo amor. Mas eu joguei nossos sentimentos ao vento. Vacilei. Eu perdi meu amor, eu perdi quem me ama. Ai, que saudade que eu tenho da minha nega e daquele cheiro de gabana. Eu perdi meu amor, eu perdi enviado o áudio que eu tinha gravado e não tivesse deletado. Talvez a gente estaria nesse exato momento deitado na cama fazendo amor, mas eu joguei nossos sentimentos ao vento, vacilei valendo. Eu perdi meu amor, que eu perdi quem me ama. Ai, que saudade que eu tô da minha nega e daquele cheiro de dor de cabana. Eu perdi meu amor, que eu perdi quem me ama. Agora eu tô de ressaquinha saca e a minha nega tá de cama em cama. São os campeões, diferente dos rivais. A nossa raiva da flor. Nas manhãs da Clube FM. Clube FM tem muita positividade, informação, horóscopo, horóscopo do dia e os melhores conteúdos do rádio. Tem Frank Kawasaki. Frank Kawasaki comunicando com você no Pediu Tocou. Pediu Tocou. E Forroteria 99. De segunda a sexta, de 8 às 11 da manhã, aqui na mais popular de Teresina. Dela, por causa dessas, sobe na picape, desce na maldade, a galera fala que não presta, eu soltei ela, ela soltou cabelo, e a sopa que eu freava tá um palmo e meio acima do joelho, ficou melhor do que as que eu tava querendo. Ela virou uma dessas mais gostosas da festa, e usa pouca roupa, e provoca todo mundo. Mais gostosa da festa, que usa pouca roupa e provoca todo mundo com pirulito vermelho na boca. Na boca. E provoca todo mundo com pirulito vermelho na boca. Eu larguei dela por causa dessa. Sobe na picape, desce na maldade, a galera fala que não presta. Eu soltei ela, ela soltou o cabelo. E a roupa que eu freava tá um palmo e meio acima do joelho. Ficou melhor do que as que eu tava querendo. Ela virou uma dessas mais gostosas da festa, que usa pouca roupa. Domingão é na Clube FM. A gente terminou e todo mundo sabe. Você foi, espalhou por toda a cidade. Só faltou colocar no jornal ou na rádio local. Inventando mentira, coisa feia. Falou que o meu beijo é ruim e que eu não presto pra nada. Não me ama, mas você apelou quando disse que eu sou fraco na cama. Brasília! Safadão! Quem tá pegando não tá reclamando, tá até voltando só pra repetir. Quem tá pegando não tá reclamando, tá elogiando. Pergunta pras suas amigas, ei! Quem tá pegando não tá reclamando, tá até voltando só pra repetir. Quem tá pegando não tá reclamando, tá elogiando. Pergunta pra suas amigas aí. Para de mentir, desgramada. Faz barulho, Brasil. Inventando mentira, coisa feia. Falou que o meu beijo é ruim e que eu não presto pra nada. Não me ama, mas você apelou quando disse que eu sou fraco na cama. Quem tá pegando não tá reclamando, tá até voltando só pra repetir. Quem tá pegando não tá reclamando, tá elogiando. Pergunta pra suas amigas aí. Quem tá pegando não tá reclamando, tá até só pra repetir. Quem tá pegando não tá reclamando, tá elogiando. Joga a mãozinha pra cima, joga pra cima, pra cima, vem. Vai. Quem tá pegando não tá reclamando, vem assim. Quem tá pegando não tá reclamando, tá elogiando. Pergunta pra suas amigas aí. Murilo Rufi Safadão. Silvano Salles, o cantor apaixonado. Meu porta-retrato tá sem sua foto. Na mesa de jantar agora só um copo. Um quarto de casal, só estou morando só. Parece que o tempo não quer mais passar. Eu olho no espelho e não consigo mais viver sem mim. E só, vida não tem graça. Só, parece que nada se encaixa. Só, vim aqui. Porque só, eu estou no começo do fim. Umas mil vidas, se você sumir, eu te acho de novo. Eu volto no tempo só mais uma vez e volto a nascer em 93. Eu vou te amar por mais umas mil vidas. Se você sumir, eu te acho de novo. Eu volto no tempo só mais uma vez e volto a nascer em 93. Do fim, eu vou te amar por mais umas mil vidas. Se você sumir, eu te acho de novo. Eu volto no tempo só mais uma vez e volto a nascer em 93. Eu vou te amar por mais umas mil vidas. Se você sumir, eu te acho de novo. Eu volto no tempo só mais uma vez e volto a nascer em 93. Em que rádio você está ligado? Eu tô na Clube. Clube FM. Não vou nem falar do beijo que encaixava no seu beijo do jeito que nenhum vai encaixar. Vou nem falar de nós na cama, porque aí é covardia com qualquer um que cê ficar. Eu tô sabendo.